verdade, é tarde pra gente. Me perdoa, eu não sou o que você sonhou. Eu falho, te afasto da gente. Mas se o assunto é amor, ninguém é professor. Talvez se eu me calasse pra te entender, te conhecia mais. Mas não foi bem assim, eu só pensava em mim. Te amei pela metade e você também não sabe reconhecer e sempre cobra mais. Amar não é assim, não dá razão pra mim. Dá um fim na vaidade. Olha, você tá dispensando o cara que te ama. Olha, eu tô de peito aberto pra te amar sem drama. Me